O Xaré 6251, no Recife 1251, no Operação 3395. Confirma a frequência, por Xaré 6251. 1251, alterna 13395. 251, alterna 3395, Xaré 6251. Da 3171, temos 4 horas e 10 de autonomia, 221 na bordo, alterna Brasília. Da 3171, livro TAC, da parte 1 no Índia, ponto espera 118, decimal 95, ajuste de altímetro 10019. Autorizado TAC, via 4 Índia e 1019, da 3171, bom dia. Boa semana. 2 Nova Delta 3171. T3171, autorizado a alinhar e decolar de Tuna 0, vento 180 graus, zona 09. Alinhar e decolar com 0 da 3171. T3171, decolar os 47, controle Salvador 120, decimal 8, boa viagem. 308, T3171, bom dia. Salvador, bom dia, T3171, perfil da EL 1810. 3171, contato radar, suba para o 320, saída da EL. 320 da EL, T3171. Autorizaria, Leda, está presente? Sucesso da EL. Por enquanto, da EL, foi entendido. Autorizado a broad da EL, portanto, 3171. Da Elza, 3171, obrigado. Uniforme Romeu, prossiga. Bom dia, Solo. Uniforme Romeu, solicita por gentileza o reboque da aeronave aqui no posição remota 12, pátio 1, para a posição 7 do próprio pátio 1. Está autorizado o pátio interno, Golf Uniforme Romeu. Ok, Uniforme Romeu reportará o término do reboque. Bom dia. Paulo, uniforme Romeu, parqueado, posição 7, pátio 1. Obrigado e um bom trabalho a todos. Gente, bom dia. Confirme? É, bom dia. O azul, ao 190, solicitamos a opção de giro de motores em 5 minutos em marcha lenta, no pátio 3, já em acordo com a infra-aero. Ciente, pátio no término. Alfa e Yankee November. Ciente, especificado. Comandou, bom dia, Gol 961. Gol 961, pronto, cópia? Estamos prontos. Gol 961, autorizado Galeão, nível de voo 360. Decolo da pistola 0, primeira curva direita, saída da El, Leda Iru, Miamper 9857, Moço. Aciona no transponder 5515, controle Salvador 120, décima 8. Ok, 360 para o Galeão, curva direita, pista 10, da El, Leda Iru, Up November 857, Moço, transponder 5515, controle 1208. O EF, corte pronto, Xibete, Gol 1961. Contra. Fala Salvador, tá azul Alfa aqui na venda, informando que tá do jeito dos motores aqui no Pátio Open, Pátio 3, bom dia. Gente, bom dia. Salvador, acelerador 225, acena identificação, autorizada a chegada Bonski, desce para 4 mil pés, ajuste 109. Salvador, gol 961, pushback de acionamento. Posição 9. Utilizado, chame táxi. Tempo táxi para avião. Pelé 6225, vou direto pelo. Modo pelo, 6225. Controle Salvador, bom dia, gol no 865, mantendo ainda 240, já autorizado pelo setor no 60. Gol no 865, a ser identificação autorizada a chegada Bonf, desça para o 050. Identificou a chegada Bonf, 050, gol no 865. 50, Campinas. 961, autorizado táxi via parte Índia. Solicitara sobre 1-1-8-9-5, assistindo 019 Mongol. Parte 1 Índia, no ponto de espera 1895, obrigado. Salvador, o Gol 961 no ponto de espera da 10, pronto. Gol 961, autorizado a alinhar e decolar de soma 0, vento 190 graus, 109. Alinho, decora o Gol 961. Já dou, 6225. 6225, chamada de alerta para 6225. segundo, CNA 225, pode voar ao esquerdo? Negativo, mantenha a chegada. Uma 961, decolou os 22, controle Salvador, 120, decimal 8. 208, gol 961. Turno 865, desça para 4.000 pés, ajuste 1019. 4.000, 1019, gol 865. Oi, Salvador, bom dia, gol 961. Turno 961, contato radar, suba para 360, sete da El. Subindo para 360, ele é da El 961. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, autorizado pouso pista 1-0, vento 1-90 graus, 1-09, ajuste de altímetro 1-09. 1-09, tiver pouso na 1-09, né, meu Deus? Touro 961 no Recife 251 na Terra 3395. Confirma as frequências para o 961? 1251-3395. 251-3395. 1865 desce via para 2000 a 2019. Via para 2019, vou no 865. O Chile 6225, solo 29, libere primeiro direito, chame solo em 121, décimo 9. Chile 6219, chame 6225. Ponto Salvador, chame 6225, livrou, bom dia. Chile 6225, bom dia, Alfa Juliette, portão 08, autorizado. Alfa Juliette para o portão 08, chame 6225. Passando, passou 4.000 agora de descida. Trabalha 3.500 pés sobre o pelo, confirma. Eu já passou pelo aqui agora, no nosso altímetro está agora 3.400. É que apenas para informação, descendo via, o senhor teria que ir em pelo, ainda manter 4.000 e iniciar a descida após pelo, gol no 865. Ah, confirmando que passou 4.000 pelo. Ela tinha que estar 3.500 pés pelo radar. Ah, ok. Bom, posição número 1. Autorizado início do reboque, reporte para ingresso na parte principal, ok, clima. Ingresso, reportará para ingresso. Estabilizado, voo 865. Hoje, 895. 895. Comandante, bom dia, boa noite, 65. João, na 865, tráfego avistado, autorizado pouso pistão a zero, vento na nave 0 graus, 109, ajuste de altímetro, 1009. Teve pouso pistão a zero, boa noite, 865, sala 36, primeira direita, sala 219. 19. Salvador, bom dia, boa noite, 865, livrou. 865, bom dia, táxi de Alfa, Juliette, portão 62. Alfa, Juliette, 62.